Atrapalhado, cheio de complexos e conjecturas à volta das meninas bonitas da classe, ingênuo e com uma excepcional falta de coordenação para esportes, esse sou eu. Sim, pessoas. Eu, Fabrício Barros, aqui para mais uma resenha nesse começo de ano. E hoje vou falar sobre Snoopy Charlie Brown, Peanuts, o filme. Relaxe e bem-vindo ao CDR Shots. Start! CDR Shot. O que dizer desse filme que vi em 2D e já considero pacas? Não deixe de pensar que a versão 3D seja interessante. Eu falo já sobre o visual, mas infelizmente ainda não pude ver. Como em outras vezes, essa resenha se reserva a ser uma opinião individual e a não fazer spoilers. E recomendamos que vocês, queridas pessoas, também não o façam nos comentários ou na vida. Campeões não dão spoilers. Quando criança, eu havia visto Snoopy em animação e confesso que não havia me envolvido com Charlie Brown e companhia, no máximo tendo uma feliz simpatia ao passarinho Woodstock, que é muito fofo. Isso só quer dizer que eu fui ao cinema, essa vez, com quase nenhuma expectativa. E escrevendo esse texto depois do calor do momento, em que relembrava os bons momentos passados com o cãozinho mais legal do cinema, mil perdões, Lassie e Beethoven. Ele superou minhas parcas expectativas e me deram uma história simples e ao mesmo tempo cheia de referências para fãs, que em minha opinião não atrapalham o bom andamento da animação. Ah, já ia me esquecendo que o roteiro foi escrito pelo filho do criador das tirinhas, Craig Schultz, e o neto, Brian Schultz, que dá pra indicar algo pouco inspirado ao amador, mas foi mais pra linha simplista e competente, tendo em mente que é uma animação com uma marca já de vários anos, e dirigido por Steve Martino, de A Era do Gelo 4 e Horton e o Mundo dos Ken, o qual eu não vou opinar aqui, pois não vi os outros filmes que ele dirigiu. Mas quanto a Peanuts, creio que ele soube conduzir bem a história sem muitas evoluções épicas, mas com um bom ritmo até o fim. Visualmente, é interessante o modo meio que fofo dos personagens usando modelos 3D e os traços característicos dos personagens, como, por exemplo, a sujeira do personagem Chiqueirinho ou as expressões faciais dos personagens. Ficou bonito e dá aquele toque a mais, um charme próprio, sabe? Quando eu assisti, repare nas texturas de Snoopy ou nas roupas das crianças, são muito bem feitas sem se destacar no contexto geral. Finalmente! Olha, depois de cerca de 17.987 tirinhas, que foram traduzidas para 21 línguas e publicadas em 75 países, 65 anos de existência, indo para 66 esse ano, que é em outubro, e milhares de fãs do Beagle mais animado, do bonitinho Woodstock, do desastrado Charlie Brown e sua turma, essa animação é uma homenagem elegante a Charles M. Schultz. Eu ri, chorei com algumas coisas que me lembraram minha infância, me diverti com cada personagem, cada mensagem, cada cena. Aproveitei um bom filme em 2D e recomendo que vocês vão assistir. Seja pela nostalgia, vá pela animação, que é bem maneira, vá para sonhar grande mais uma vez, pelo menos durante 90 minutos. A nota desse filme é 9. Um tanto pela pouca profundidade que é dada às vezes aos personagens. É uma boa história, mas poderia ser um pouquinho mais, então ela não recebe o 10 por isso. Lembrando que opiniões, xingamentos, babaquices, interpretações e sonhos podem ser enviados ao nosso e-mail, que é e-mail catadoresderelíquias@gmail.com, ou aqui nos comentários do blog e no Facebook em nossa página. O texto dessa resenha estará no post do blog. Muito obrigado e curta a vida. Sonhe grande, vale a pena. Bye!